Vamos lá? Vamos começar? Pai amado, obrigado pela oportunidade de aprender mais das tuas coisas. Que teu Espírito nos conduza no nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer só uma correção. Principalmente o Itiel, eu sei que vai ter que anotar isso aí. Eu cometi um erro. Talvez para a maioria nem faça muita diferença, mas para ti acho que vai fazer, porque eu vi que você estava prestando atenção nisso. Eu falei percepção, percepção, percepção o tempo todo. É percepção isso, esse conhecimento espiritual. Mas é uma percepção imediata, direta. Isso, que o nome exato disso é intuição. Está entendendo? Entendeu? A intuição que é a percepção imediata. Porque tudo é percepção. Por exemplo, eu te vejo aqui, é percepção. Mas é diferente da espiritual. Entendeu? Então, a espiritual é uma intuição que eles chamam de intuição de quarto grau. A intuição é imediata. Intuição sempre é imediata. Sempre é imediata. Só que tem vários graus. Por exemplo, o primeiro grau é essa intuição, por exemplo, que eu tenho. Né? Ou o segundo grau. Aí agora eu não lembro. Porque aí entra sensorial. É intuição. Não percepção. Ela envolve a percepção, mas a percepção é uma percepção direta. Entendi. Que esse é o conhecimento espiritual. É isso aí. Não, eu não usei a palavra intuição. Esse que é o problema. Eu sei que para algumas pessoas, ainda a questão da carne e do espírito não está absolutamente clara. Nem seria possível isso. Mas se não ficou clara, não importa. Conforme a gente vai estudando, isso vai abrindo o entendimento. Hoje nós vamos falar sobre valorização cristã do indivíduo. Nós falamos até aqui, depois dos fundamentos que a gente passou, mas nas aulas já posteriores aos fundamentos, nós tivemos duas aulas sobre carne e espírito, né? Dos homens que são homens carnais e o que são homens espirituais. Bom, tudo está focado em quem? No homem. Ser carnal ou ser espiritual é uma característica de quem? Do homem. Porque todo o cristianismo é voltado para o homem. O homem está no centro da teologia. Existe teologia por causa do homem. Existe doutrina cristã por causa do homem. E é isso que a gente precisa entender, e é um pouco diferente do que a gente costuma observar. Ó, Normalmente as religiões, hinduísmo, budismo e outras religiões ancestrais, normalmente elas desprezam um tanto o indivíduo. O indivíduo, o homem individual nessas religiões, não tem tanta importância. Por exemplo, o hinduísmo ensina que o homem morre, eles creem num tipo de reencarnação, mas não é bem uma reencarnação. Normalmente, se você reencarnar, você vai reencarnar num animal. Vá. Mas eles ensinam assim, que o homem morre, sua alma se reparte e é absorvida no todo, que a gente chamaria de Deus, não é bem o Deus como a gente acredita, mas eles acreditam nisso. Então, que importa você, Etiel? Que importância você tem se você vai sumir? O Etiel, com a sua consciência individual, vai desaparecer. Que importância tem? Quem quiser, prancheta tem aqui, papel aqui, tá? Desculpa, eu já tinha falado aqui, eu falei antes, desde ele. Que importância tem se você vai sumir? Que importância tem se você não vai ser mais o Itiel? Isso, praticamente todas as religiões eram assim. Mesmo em religiões que tinham deuses pessoais, como os gregos, né? Tinha aquele panteão de deuses. Mas normalmente a relação desses deuses com os homens era assim, uma relação de completo desprezo. Eles estavam lá e nós aqui. Alguns pensadores gregos achavam até que havia uma separação completa, que os deuses simplesmente nem se ligavam que existiam homens aqui. Essa era a realidade das religiões. É a realidade das religiões. O homem, como ser individual, ele não tem um valor, uma dignidade. Mas, no nosso livro, na Bíblia, desde o princípio, você vê que o negócio é diferente. Desde o princípio, você vê que há uma relação entre Deus e o homem num âmbito da individualidade. É a Letícia que está se relacionando com Deus, é o Paulo que está se relacionando com Deus, é o Adriano que está se relacionando com Deus. Não é uma relação impessoal, mas uma relação personalíssima, pessoal mesmo, entre pessoas em suas consciências. E vejam, olha por que eu insisti tanto nas aulas de fundamento nessa questão da consciência individual. Estou sentindo que está muito escuro aí. É. Por que eu insisti tanto nessa questão da consciência individual? Porque agora ela começa a se mostrar na sua importância. Essa relação do homem, ou seja, do ser individualmente consciente com Deus. Desde o princípio, você vê Deus tratando com o homem. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai, e farei de ti uma grande nação. Quer dizer, é algo específico. Moisés, vem aqui, ó, vou te dar essas leis. Algo sempre pessoal. E vê que a Bíblia, então, ela já é diferente da e já mostra uma relação de Deus diferente do que normalmente se tem nas outras religiões. Nas outras religiões, normalmente são ideias coletivas, né? Os homens são números. Eles servem para ser contados nas estatísticas. Mas como importância única, alguns poucos heróis, alguns poucos semideuses, mas no geral é todo mundo uma grande porcaria que depois vai se desfazer. Aliás, se você vai se desfazer no todo, não tem importância nenhuma mesmo. Boa noite. Então, essa é a diferença entre a ideia bíblica, vê que eu ainda não estou falando de cristianismo, mas a ideia bíblica em geral, com as outras religiões. A Bíblia dá essa ênfase no homem como ser individual, enquanto as outras religiões normalmente tratam o homem só na coletividade, são religiões nacionais, religiões comunitárias, onde se dá mais importância os próprios pensamentos, é uma coisa de autoridade externa. Até o pensamento, a filosofia, por exemplo, ela só tomou esse rumo da consciência individual em Sócrates, 400 e tantos anos antes de Cristo. Ele talvez tenha sido o primeiro homem que começou a pensar não mais apenas pela autoridade do exterior, de fora, do que é de fora, mas o homem pensando na sua individualidade. Então mesmo, vê quanto tempo o paganismo demorou para chegar a ter uma ideia da consciência individual. Mas a Bíblia, desde o princípio, já trata o homem na sua individualidade. Vê essa diferença. Vê como isso já trata aquele povo que Deus foi separando como diferente dos outros povos. Se você pegar o próprio islamismo, que aí já é uma outra coisa, porque é pós-cristianismo, então ele traz muita coisa do judaísmo, do cristianismo, ele tenta trazer alguma coisa desse aprendizado, mas o próprio islamismo, o homem, no, como ser individual, não é lá grande coisa. Ele é útil, ele é um instrumento, mas não é uma consciência. Porque para o Islã o que importa é a obediência e não a consciência. Isso faz uma diferença tremenda. Então, vê que há uma diferença bem grande entre a ideia da Bíblia e a ideia das religiões. Interessante que o próprio judaísmo, que sai daqui das páginas da Bíblia, também não desenvolveu tão bem essa questão da consciência individual. Porque como é que é, por exemplo, a salvação no judaísmo? No judaísmo, para você ser salvo, você precisa ser o quê? Não, você precisa ser judeu. Você precisa ser judeu, em geral. Né? Não é tão simples assim. Mas essa ideia da salvação nacional, da salvação de um povo, e não especificamente cada um. E essa é a diferença do cristianismo. O cristianismo dá uma ênfase total no homem, mas não no homem como um todo, como coletividade, como espécie, no homem como indivíduo. Eu acho muito simbólico e muito interessante quando a Bíblia fala que você tem o nome escrito no livro da vida. Boa noite. Você tem o nome... Boa noite. O nome escrito no livro da vida. O que significa ter o nome escrito no livro da vida? Vocês já pensaram que o que nos diferencia normalmente é o nome, né? O nome é algo identificador que torna você você. Quando a Bíblia fala que o teu nome está escrito no livro da vida, não é o teu CPF, não é teu RG, é o teu nome, ou seja, é a tua individualidade, é você como alguém com personalidade e consciência, está ali escrito no registro daqueles que vão passar a eternidade do lado de Deus. Então vê que o cristianismo, ele dá uma reviravolta no entendimento do valor humano. No cristianismo, o homem tem valor. Cada pessoa tem o seu valor específico. Isso é diferente de tudo, isso é diferente de todos, e torna o cristianismo algo absolutamente especial e único. E ele é único mesmo, nós sabemos disso. Jesus, tomando meu chazinho on the rocks. Jesus, vê que ele faz referências, né? Normalmente você vai no Velho Testamento, as profecias são para a nação, né? Olha, se vocês me obedecerem tal, se me desobedecerem tal, de vez em quando tem alguma coisa individual, mas em geral são promessas e profecias nacionais. Aí Jesus vem e ele começa a falar diferente. Ele fala assim, ó, a tua fé te salvou. Aquele que crê será salvo. Se arrependa. Veja que são termos usados, direcionados para pessoas, nas suas individualidades, não mais como coletivo. Não é como eu chegar aqui e falar assim, olha, aprendam. Vai falar assim, Edivaldo, aprende. Sandra, aprende. Entendeu? É a preocupação específica com cada vida. Isso é maravilhoso, gente. Isso torna o cristianismo superior. Superior e diferente. Isso já é uma mostra, para mim, muito forte de que essa revelação e a fé que nós temos não é mais uma. Não é mais uma religião, mais uma fé entre outras. é algo diferente e superior. Como que está lá em Apocalipse 3:20, aquele texto lindo, que Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vocês estão percebendo? Referências absolutamente pessoais. Eu vou bater a porta, se ele abrir, eu vou entrar na casa dele e com ele eu vou cear. É algo muito específico. Talvez alguns se assustaram quando eu falei que a salvação do homem vem pelo próprio homem. Quando o homem, para encontrar Deus, tem que olhar para dentro, é porque está aí, ó. A salvação é para o homem. As outras religiões ficam olhando para fora. Mas o homem, como a coroa da criação, como a imagem e semelhança divina, traz ali essa realidade. Então é ali que vai se encontrar, porque é ali que o cristianismo trabalha, é ali que Jesus trabalha, no homem como indivíduo. Eu não vou encontrar a salvação para minha alma olhando para o Wesley, eu vou encontrar ela olhando para mim, e nessa minha relação com Deus. Então isso torna o cristianismo maior, superior do que as outras religiões. E qual é a prova, a maior prova de que o homem é importante? Qual é a maior prova que temos na Bíblia de que o homem é importante? Deus se fez homem. Mas não é, ele não só se fez homem, ele sofreu como homem e morreu. Morreu para quem? Para quem? Para o homem. Ele morreu para o homem. Que é prova maior de que esse homem é importante? Mas aí alguns vão dizer assim, ah, mas ele morreu pela humanidade. Então não é um homem individual. Bom, isso é meio certo. Só que o sacrifício de Cristo tem eficácia sobre todos? Sim ou não? Tem eficácia sobre quem? Sobre algumas pessoas. Quais? Aquelas que assumem esse sacrifício, aceitam esse sacrifício sobre as suas vidas. Vê aí de novo o caráter absolutamente individual do cristianismo. Esse sacrifício só tem eficácia na minha vida se eu aceitar. Não adianta eu aceitar, se minha mulher não aceitar, eu vou, ela fica. Então o caráter é absolutamente individual. Talvez muitos de vocês nunca tenham pensado nisso. Talvez seja algo absolutamente natural, porque vocês aprenderam assim. Mas não é assim em geral nas outras religiões. E isso torna o cristianismo superior. Aí eu coloquei aqui o homem, ele é um microcosmo. E o que significa um microcosmo? Ele é uma pulga. Microcosmo significa... O que é o cosmos? O que é o cosmo? Tudo. Toda a realidade. Micro, pequena. Isso significa que o homem possui dentro de si, em proporção pequena, mas possui toda a realidade do cosmo. O que é composto o cosmo? Não estou falando quimicamente, estou falando de maneira mais geral. Matéria. O homem possui matéria? Sim. O cosmo possui inteligência, não inteligência própria, mas uma racionalidade. O homem possui racionalidade? Possui. Dentro do homem há tudo. Tudo. Se nós tivéssemos uma hierarquia de Deus, até o mais ínfimo, a mais ínfima criatura, o homem possui dentro de si características equivalentes de todos. Nós temos características semelhantes a uma pedra, a um cachorro, ou não. A anjos, ou não. Também, sim, alguma coisa a gente tem parecida. E a Deus? Hã? Oh, vocês são imagens de semelhança de Deus. Vocês têm características semelhantes de Deus. Então vê que o homem possui características de todos. O cachorro não. O cachorro só tem características da espécie dele para baixo. E a pedra, a mesma coisa. Então por isso que o homem é um microcosmo. Nele está encerrada a característica de todo o cosmos. E alguns pensadores cristãos usam esse termo, dizendo que ele tem uma posição intermediária. Aí eu fiz uma hierarquiazinha aqui. Deus, de importância, eu coloquei homens, anjos, daqui a pouco eu vou explicar porque eu coloquei homens e anjos, animais, aqui eu esqueci de colocar, coitadinho, nossos amigos, vegetais, aqui eu poderia colocar todos os seres vivos, vá. Mas vamos fazer mais bonitinho, minerais, e aí eu joguei os demônios lá para baixo. Não, porque aqui não, é porque aqui há uma hierarquia de dignidade e não de características extrínsecas. Dignidade. Os demônios são jogados. Tudo na Bíblia tem um sentido, se você observar. Por que que o demônio, o diabo, quando se rebela, é jogado na terra? Isso tem uma simbologia muito legal, porque ele sai de uma posição de dignidade superior, é lançado a uma posição inferior, mas pior, ele não possui, apesar de ser lançado à terra, ele não possui a matéria para se manifestar. Por isso que os demônios vivem nos ares. Eles não têm matéria. E é por isso que eles adoram possuir os corpos, porque é a forma que eles têm para se manifestar. Então eu coloquei isso aqui, eu nunca, para falar a verdade, eu nunca li os demônios como o último da hierarquia, mas para mim se torna óbvio nesse sentido. Eles são jogados na terra, mas eles não podem nem ter uma manifestação como um vegetal ou como uma pedra. Aliás, os demônios são criaturas inferiores nesse sentido. Aliás, de onde vocês acham que sai a palavra inferno? Existência inferior. E vê que o homem está numa posição de dignidade, no mínimo equivalente aos anjos. Mas agora eu vou arriscar um pouquinho. Todos os homens são iguais? Sim ou não? Segundo a nossa Constituição... Segundo a Declaração dos Direitos do Homem? Sim. E segundo a Bíblia? Não. Ô, gente, eu fiz duas aulas aqui separando homens de um jeito e homens de outro. E agora vocês falam que são todos iguais? A Bíblia fala que não são iguais. Não são iguais mesmo. Eles, não são tão, eles são tão diferentes que Paulo recomenda até que aqueles que fazem parte de uma classe superior não entrem em litígio para não serem julgados pelos aqueles de classe inferior. Olha que interessante. A gente achava que Paulo tinha falado isso só por uma questão. Paulo não fala nada por falar. Eu falei isso na pregação quarta-feira lá. Paulo não diz nada por falar. Tudo tem um sentido muito específico. Não tem aquele texto que ele fala assim... Quem é vocês para ter contenda entre vós? Levar seus irmãos a juízo? O que vocês estão fazendo? Vocês são homens espirituais e estão dando para homens carnais julgarem vocês? Poxa, mas nós aprendemos aqui que os homens espirituais estão num nível de conhecimento superior. E como é que vai deixar que as suas causas sejam julgadas por homens de conhecimento inferior? Então não existem duas, uma classe de homens, não são todos iguais, segundo a Bíblia, são diferentes. Aliás, a Bíblia é um livro bem, como é que a gente poderia dizer, discriminatório. Bem discriminatório. Ele manda efeminado para o inferno, bruxa para o inferno. Então existem dois tipos de homens. Será que eles estão nessa posição? Quem estaria aqui? Carnais. Quem estaria aqui? Tá, não, essa apostila ainda não está pronta, mas eu vou mandar. Bom, vocês concordam com essa divisão? Que esses homens espirituais estão acima dos anjos? O que eu estou falando para vocês é que vocês estão numa posição de dignidade acima dos anjos. Vocês concordam? A Bíblia não fala que fomos feitos um pouco menores que os anjos? Jesus, tem um termo, tem um texto que fala que Jesus, criado um pouco menor que os anjos, mas ele está falando em outra acepção. 1 Coríntios 6, 3. Primeira Coríntios 6, 3. Te além em voz bem alta e forte. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Vou ler o texto inteiro, que é aquele texto que eu estava lendo, que eu estava falando. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, os espirituais. Se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar coisas mínimas. Não. Se o mundo há de ser julgado por vós, quanto mais as coisas mínimas. É isso que ele quer dizer. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Vocês estão começando, eu não sei como é que está na cabeça de vocês, mas essa ideia do homem espiritual, será que está começando a ficar clara? O homem espiritual, ele tem o conhecimento superior. Então as coisas que são inferiores ou sensíveis, elas se tornam, obviamente, muito mais claras. Ora, se eu conheço aquilo que é superior, quanto mais o inferior. Isso tem proporções e consequências absolutas. Mas, a gente pode dar um exemplo. O homem comum, o homem carnal, ele só enxerga aquilo que os seus sentidos, que é sensorial, ele pode absorver. Então, ele acredita o seguinte. Bom, eu vou morrer e acabou. O homem espiritual já tem o conhecimento de que não é isso. Que há toda uma economia de salvação, toda uma verdade atrás disso. E ele já sabe que não, eu vou morrer, mas vou continuar. Meu destino final ou é céu ou é inferno. Mas eu vou continuar. Então ele olha para o homem carnal e fala, ô Zé, você não entendeu nada. Um exemplo de um conhecimento espiritual. Todos vocês têm certeza que existe céu? Absoluta. Prova. Os conhecimentos espirituais não são prováveis, passíveis de prova. Prova científica, são conhecimentos imediatos. Você sabe, pronto, acabou, você sabe. E aí quando você olha verdades inferiores, você as julga. Você fala, eu sei mais, cara. Se eu sei qual é o meu destino eterno, fica fácil eu entender o que acontece aí, na morte, enquanto para um homem carnal, não. Estão começando a entender o que é um conhecimento espiritual? Claro, eu falei a coisa mais simples e básica de um conhecimento espiritual. Essas coisas vão muito mais longe. O que torna diferentes? O que no homem faz? O que ele precisa fazer para ser espiritual ou ser carnal? Basta uma decisão. Qual é a decisão que o homem precisa ter para ser espiritual? Basta ele decidir pela verdade, pelo Logos, por Cristo. A partir desse momento, ele é conduzido, lembra que eu falei que nós somos conduzidos, porque nós temos a capacidade, a possibilidade, a potência de atingir a vida espiritual, mas não temos a força. E essa força pode vir do Espírito de Deus. Então, basta uma decisão, que é o que aquele ato de fé lá que a gente toma. Então, espiritual. E aqui também uma decisão de ser carnal, a decisão de não fazer nada, e continuar como está. Então percebam que, mesmo nessa classe, nessas duas classes de homens, qual é o fator decisivo? É a individualidade. Não foi Deus que separou uma classe de espirituais. Olha, aqui eu vou pegar esse bolinho de homens, é espiritual. Esse bolinho de homens é carnal. Não, na decisão de cada ser humano está o destino dele como ser. Se ele é um ser espiritual ou um ser carnal. E voltamos a isso aqui. É o indivíduo, de novo, que toma essa decisão. É o indivíduo que decide se ele vai ser espiritual ou se ele vai ser carnal. Não que ele tenha a força, mas é ele que decide para que lado ele vai. Tá certo? Então vê que aqui continua essa ênfase no homem individual, no ser, na consciência individual, para tudo dentro do cristianismo. Por isso que não existe, gente, ambientes cristãos, comunidades cristãs, não existe nem mesmo templos cristãos. O que existe são homens cristãos, indivíduos cristãos. É isso que existe. E a Bíblia é tão sábia e tão perfeita que ela chama igreja de quê? No grego tem um nome. Eclésia. Que significa o quê? Assembleia. Assembleia. Até o nome igreja tem esse significado. Uma assembleia. O que importa são as pessoas que estão lá. E não a instituição ou a comunidade. Por isso que não existem ambientes cristãos. Existem ambientes cheios de cristãos. É o homem. Isso é importantíssimo, nós sabemos, é essencial. O cristianismo é a religião do homem. Inclusive, o próprio Deus se fez homem. Cristo, homem. Às vezes na Bíblia não está assim, não está escrito assim, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque ele se fez homem, a religião do homem. A coisa toda, todo esse negócio que a gente fala, está direcionado para o homem. Então, quando falamos de cristianismo, devemos esquecer a questão igreja, a questão comunidade, a questão nação, povo. Não, é o homem individualmente considerado, ele que é o microcosmo. Cada um de vocês é um microcosmo. Se eu falasse isso há uns 20 minutos atrás, vocês achavam que eu estaria xingando vocês. Mas não, cada um de vocês é um microcosmo. Bom, se vocês pensarem, olha a importância do ser humano. Ele possui uma alma eterna. E na quarta-feira que eu preguei lá na igreja, eu falei: vocês já pararam para pensar que a alma de vocês tem duração maior do que tudo que existe? Pensem numa grande potência, um grande país, assim, potência. O Império Romano. Pense no Império Romano, nos seus centenas de anos de existência e poder. Você, João, vai ter uma existência de duração muito maior do que o Império Romano. Ou melhor, vamos pensar outra coisa, pensa no planeta Terra. A Cida, só você, Cida, tem uma existência muito mais duradoura do que o planeta Terra. Gente, olha a importância da tua alma, da tua alma, da tua alma. Planeta Terra, Deus vai chegar e acabou. Mas a tua alma não. Meu, olha a importância do ser humano. E é por isso que foi feito tudo isso. Por isso que Deus fez tudo isso. Porque esse ser humano é absolutamente importante. Esse Deus veio e morreu. Não só pelo homem, mas como homem, sofrendo como homem. E a Bíblia fala, ele não vai saber o que vocês passam, se ele mesmo passou, fez questão de fazer isso. E a própria ação do Espírito Santo, né? Ele age como? Pelo homem. Vamos lá para Lucas 15. Lucas 15 tem duas parábolas que vocês já conhecem. A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Da ovelha perdida, que Jesus conta? Ah, um homem tem 100 ovelhas e uma se perde. O que que o pastor das ovelhas faz? Deixa as 99 lá e vai atrás de uma. A dracma perdida, a mesma coisa. A mulher tinha a moedinha lá e perdeu. Tudo bem, Melk? Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma. O que que ela fez? Acendeu a vela, varreu a casa e buscou com afinco e cuidado até achar aquela única moedinha, apesar dela ter mais 9 lá. O que que Jesus está ensinando com essas parábolas? A importância do quem? De quem? Da comunidade? Do homem, como individual. Entende? Por isso que fala em Lucas 15, 10, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O ser humano é mais importante que o mundo. Isso é cristianismo. Nosso curso é teologia cristã. Nós estamos aqui para aprender sobre cristianismo. E eu estou tentando passar para vocês o que é o cristianismo. Cristianismo é isso. É o homem valorizado. O homem como um ser importante na sua individualidade, na sua consciência individual, no seu ser individual. Isso é cristianismo. Quando vocês forem conversar com alguém que vier com as ideias, aquelas ideias bem rasteiras, são argumentos que vocês estão também pegando. Meu, você está falando besteira, cara. Você não sabe o que é cristianismo. Vou te explicar. E pá, pá, pá, é isso aqui. Duvida a pessoa não arregalar o olho e falar, não era bem o que eu estava pensando. Aí tem, depois dessas duas parábolas, tem mais uma, também bem conhecida, que é a parábola do filho pródigo. E deixa eu fazer aqui com vocês uma análise dessa parábola. A gente precisa entender que é o seguinte, todo ser humano tem uma tensão. Qual é essa tensão? Todo ser humano tem a necessidade de entender e de se encaixar dentro de um sentido geral, Todo mundo tem a necessidade disso, de saber o que, que eu estou fazendo aqui, por que, que é tudo isso. É, todo mundo, minimamente pensante, para, que sentido faz tudo isso? Então, é o sentido geral. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo pergunta, o que eu faço aqui? Todo mundo também se pergunta, o que, que eu tenho a ver? Por que, que eu estou aqui? Isso é o sentido individual. E a questão é, o que o homem também precisa é uma terceira perguntinha. O que eu faço aqui e que isso tem a ver com tudo isso aí? Todo ser humano tem isso. Isso, uma das doenças espirituais, o que são? Não são doenças colocadas por demônio, pelo menos não diretamente. São doenças da alma. E uma das doenças modernas é, tem um escritor chamado, romeno, chamado Constantin Noica, que ele fala de 6 doenças espirituais. Uma delas é a pessoa enxergar o seu sentido individual, mas não conseguir enxergar o geral. Uma outra doença é enxergar o sentido geral, mas não conseguir enxergar o individual. E a outra doença é não conseguir mesclar as duas coisas. No mundo moderno, é meio complicado esse negócio, porque nós, assim, nós trabalhamos em grandes empresas, fazemos parte de grandes comunidades, torcemos para times com grandes torcidas, pelo menos a maioria de nós, fazemos parte de uma grande nação, de uma grande cidade, e quem somos nós nisso aí? Se não um CPF, um registro. E na igreja, às vezes, um obreiro só. Então, nós conseguimos até enxergar um sentido geral em as coisas, mas mal não conseguimos enxergar o individual. Bom, e aí pode nisso acontecer duas coisas. Ou eu entro nesse geral e me torno mais um, né? Isso acontece muito com o torcedor e torcida organizada. Ele lá, ele é o cara. Não ele. Ele é um, né? Uma parte daquilo ali. Aquilo ali satisfaz ele. Numa igreja isso acontece também. Numa empresa. E aí o individual morre. Ou então é o seguinte, como ele não consegue mesclar, ele vai dar uma ênfase absurda para o individual. E aí entra egoísmo, materialismo, todas essas coisas, individualismo, absurdo, porque ele, já que ele não consegue mesclar com um sentido geral, o que importa então é satisfazer essa coisa aqui. Aqueles que entram e se emergem no sentido geral, isso sempre foi a base das ideologias, né? Se você pegar todo mundo que quando era jovem, todo mundo não sei, mas grande parte das pessoas quando tem 15, 16 anos vira comunista. Eu fui um desses. Eu, com 15 anos eu frequentava a reunião do PCdoB lá em frente à minha escola, que ficava em frente à faculdade de filosofia. Eu achava aquilo lindo, né? Aqueles caras. Eu estava enxergando um sentido geral. Bom, mas o comunista, tem meu professor fala assim, se o cara com 19 anos não largar o comunismo, ele está com treta, ele está com enrolação. Então você enxerga um sentido geral, você se sente atraído, né, para aquele sentido, né, porque esses movimentos ideológicos e tal, eles normalmente trazem uma ideia geral. Mas conforme você vai crescendo na sua individualidade, e o jovem ainda não está com a consciência individual bem formada, quando ele começa a crescer, normalmente ele vai questionar, bom, tudo bem, e eu nisso tudo? Quem eu sou? Se você pegar as utopias desde o século XVI, você pode pegar as mais simples lá desde Thomas More, Tomás de Campanella, os primeiros, depois todas as ideologias, ele sempre imagina assim, um mundo totalmente organizado, com as pessoas divididas segundo a autoridade vai determinar, ah, você faz isso, você faz aquilo, tal, sem liberdade individual, ou seja, as pessoas não têm liberdade de dizer como é o mundo delas melhor. O mundo é aquele de quem monta o mundo. O mundo melhor é o que eu estou montando. Então eu crio um mundo perfeito, mas as pessoas normalmente, elas não são tratadas como indivíduos, mas como apenas partes daquele mundo perfeito. E esse é o grande problema dessas ideologias. Porque, vamos dizer que eu sou um cara poderoso, um Stalin. Vou instaurar aqui uma ditadura. Eu sou um Fidel Castro. Essa é a minha ilha, tal. Então, eu falo o seguinte, ó, a ilha vai ser assim, assim, assim, assim. Bom, eu posso achar isso maravilhoso, mas eu perguntei para você se essa é a sua ilha, se essa é a sua ilha. Porque todas essas ideologias são assim, elas são coletivistas. Percebe por quê? Elas são anticristãs. Porque elas dão ênfase ao coletivo e não ao indivíduo. Aí alguém espertinho vai falar assim, ah, Fábio, mas lá em Atos fala que todos dividiam tudo que tinham e nada tinham como seu. Bom, se eles nada tinham como seu, é porque eles tinham coisas que eram deles. Para dizer que nada tinham como seu. Eu só posso não ter as coisas como minhas se elas antes forem minhas. É diferente de eu chegar aqui agora e falar o seguinte, agora vai ser meio pão para cada um. Eu determinarei. Aí vocês não podem dizer, olha, nada tenho como meu, nada tem como teu, nada. Eu que falei que nada é teu. É diferente. Distribuirmos voluntariamente, espontaneamente, é uma coisa linda e bíblica. Mas não é socialismo. Bom, já falei de política demais. Vamos voltar para o filho pródigo. Vamos ler junto? E aí eu vou falando. A partir do versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Então o menino chegou lá e falou, pai, me dá as partes do bem, dos bens que me pertence. O que, que ele sofria? O menino, ele tinha o sentido geral, ou seja, ele fazia parte de uma família estruturada, as coisas funcionavam. O que faltava para ele? Qual era a necessidade dele? O individual. Ah, eu sei que eu faço parte dessa família, tudo, mas o que, que é meu? Quem sou eu nisso aí? Pai, me dá meus bens que eu quero ser eu. E aí, poucos dias depois, filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que, que aconteceu? Ele largou o geral, porque ele não pegou os bens e ficou na família, tentando mesclar sua individualidade com o geral. Não, ele falou, saio fora, saio do geral e vou viver a minha individualidade. Mas a individualidade sem o geral dá no quê? Egoísmo, dissolução, exageros. Foi o que aconteceu com ele. Ele estava sofrendo de uma doença, ele estava sentindo a ausência da individualidade. Só que, como ele quis curar, largando o geral. Largando o sentido total, vivendo só o sentido próprio. E aí foi que ele cometeu o erro dele. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Então ele foi, se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. O problema de você viver só no individual não é apenas o problema do egoísmo e tal, é que esse individual não vai saciar todas as necessidades. Não tem como. Há necessidades que transpõem o individual. Por isso que nós não podemos viver sozinhos. Porque nós não vamos conseguir resolver todas as coisas. Eu monto minha classe de teologia. Mas eu sou um cara individual. Não preciso de ninguém. Aí ninguém vem. Aí eu vou ficar dando aula para as cadeiras. Sempre há uma necessidade mútua. O cara é profissional liberal. Não tem um patrão. Mas tem cliente. E ai que não tenha. Quem vai viver sozinho? Não dá. Como diria Aristóteles, o homem é um animal político. Ele estava dizendo que o homem precisa viver em comunidade. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e diria: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Qual foi a solução do rapaz? Bom, ele tinha o sentido geral, perdido de individualidade. Quis ter o sentido de individualidade. Quebrou a cara. Qual foi a solução dele? Largo a individualidade e vou para o sentido geral. Não quero mais ser filho. Que era o que individualizava ele. Vou ser mais um. Cometeu outro erro. Porque ele só olhou agora para o outro lado. Ai, não, o individual aqui não está dando, vou para um sentido geral. Entendeu? Ele entrou para Gaviões da Fiel. Queria, vou entrar para Gaviões da Fiel, isso vai solucionar a minha vida. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando você... Vamos dizer que você é da Gaviões da Fiel. Aí você brigou lá com... Tem algum palmeirense? Não. Vamos dizer que você é da Mancha Verde. Você é da Mancha Verde. Adriano, você não é palmeirense, não, né? Não, tá bom. Eita. Desculpa, eu não sabia. Não tem nada a ver. Não, pra não dizer que eu tô. Faz coisa que você é da Sangue Jovem. Você é da Sangue Jovem. E de repente você brigou lá com. Você brigou com o alemão. Vou sair dessa Sangue Jovem. Aí você saiu da torcida organizada. Só que você fica se remoendo, que você não é ninguém sem a Sangue Jovem. Ah, eu preciso daquilo muito, eu preciso voltar. Aí você volta para a Sangue Jovem. Qual vai ser a recepção que você vai ter? Voltou? Muito bem, assina a ficha e entra. Você vai ser mais um lá dentro. Você é do Partido Comunista, brigou com o chefe do Partido Comunista e saiu. Quando você voltar, a recepção vai ser essa. É, pode ser também. A diferença é que com Deus não é assim. Porque Deus, que é esse sentido geral, não tem essa característica de quebrar a sua individualidade. Você, quando está dentro do sentido geral de Deus, você continua sendo um indivíduo. E sempre vai ser um indivíduo. Ainda que você se afaste dele, você continua sendo um indivíduo. E quando você volta para ele, você é um indivíduo. E por isso que ele vem, te abraça e te beija. Por quê? Que é algo mais íntimo e pessoal do que um beijo. Bom, isso... Se vocês tivessem 15, 16 anos na molecada de hoje, isso não faz muito sentido. Mas no nosso tempo ainda era. Beijo é algo íntimo e pessoal. Você dá um beijo em quem você conhece e ama. E sabe quem é. O presidente da Gaviões da Fiel, quando você entrar lá, ele não vai te dar um beijo. Ainda bem. Ainda bem. Mas Deus, ele te olha como um ser individual. Então, essa parábola do filho pródigo está falando para homens individuais, nas suas consciências individuais, como seres individuais, na importância e dignidade individual que cada um tem. Isso é o cristianismo. A parábola do filho pródigo talvez seja aquela que resume de maneira mais lúdica o cristianismo. Deus olhando cada um como individual. 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quer dizer, ele aceitou o sentido geral, mas ainda não estava conseguindo colocar o seu individual. Ele queria largar. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Oh, é a valorização total do indivíduo, do homem como pessoa, com nome e sobrenome. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Se a doença do mais novo era sentir falta da individualidade, ou seja, não se colocar no sentido geral, a doença do filho mais velho, qual era? A mesma. Ele também se via... Não, desculpa. A doença do filho mais velho era o contrário. Por quê? Ele... Olha como ele... Ele era um... Ele se via, ele tinha noção do individual dele, né? Ele também enxergava o geral, mas ele não conseguia enxergar a mescla que existia. Ele se colocou aqui dentro. Enquanto o mais novo se colocou aqui... Olha, eu sou um cara individual e quero viver individual. O outro se colocou aqui. Eu vivo no geral. Quem sou eu? Só que ele não conseguia enxergar quem ele era como indivíduo nesse geral. Ele não conseguia se colocar nos dois. Ele, vivendo o geral, não conseguia fazer essa mescla. Foi aí que o pai dele fala... Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretriz, tu mandaste matar a ele o bezerro cevado. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Está aqui a resposta para a doença. Meu, você está aqui, não está? Mas tudo que é meu é teu. Então, você também tem a tua individualidade, não se preocupe com isso. O outro achava, o outro tinha consciência da sua individualidade e negou o geral. Esse tinha consciência do geral, mas não conseguia enxergar a sua individualidade. E aí vem o pai e fala: não, você tem sua individualidade. Sabe onde está a sua individualidade? Nessa relação entre quem você é com o que eu tenho, com quem eu sou. Tudo que eu tenho também é teu. Você não está apenas inserido na minha família. Você é possuidor das coisas dessa família como um indivíduo. E é isso que Deus está falando. Olha, não pense que você vai se perder em mim como um nada. Que você vai ser absorvido por mim e perder a sua consciência e a sua individualidade. Não! Você está em mim? Está. Mas a tua individualidade continua. E tudo o que me pertence, pertence a ti também. Por que que a Bíblia fala que somos herdeiros de todas as coisas? Herdeiros de todas as coisas. Tudo pertence a quem? Hã? Para quem foi criadas, para quem foram criadas todas as coisas? Primeiro, a Bíblia fala que tudo foi feito por meio dele, para ele e da lá. Quem é? Jesus Cristo. para Jesus Cristo, que é o Logos, que é o... Lembra, Cida? Jesus Cristo é o arquétipo. É o modelo de homem. É a nova referência de homem. Enquanto esses homens carnais são representados em Adão, os espirituais são representados em Cristo. Ele é o arquétipo humano. Sendo o arquétipo humano, ele é o herdeiro, não é isso? Herdeiro de todas as coisas. E nós, como seres espirituais representados nele, somos co-herdeiros. Isso é a mesma coisa que filhos por adoção. Entende? Então esse filho mais velho, ele está sofrendo uma outra doença. Ele não estava enxergando a individualidade dele. O que o outro enxergou demais, ele não estava conseguindo enxergar. E o pai dele coloca ele num lugar. Não tem por que você ficar assim. São doenças espirituais que esses dois jovens tinham. Era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A aula era exatamente essa. Eu queria que vocês entendessem o valor que o ser humano tem no cristianismo. Mateus 8,36 fala assim. Oh, desculpa, Mateus 8,36? Não, não é possível. E agora? Qual é a... Acho que é Marcos, peraí. Marcos 8,36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, quem é mais importante, o mundo ou a alma? Certo? A salvação é sempre individual. Tem um texto em Ezequiel que Deus fala assim. Quem colocou no meio de vocês essa ideia de que os pais comem uvas e os filhos se embotam? Não. Ele fala assim, não é assim. Cada alma responderá pelos seus atos. Serve também para tirar a ideia da maldição hereditária. O texto está em Ezequiel 18. Já estou acabando, gente. Ezequiel 18. Veio a minha palavra do Senhor. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, a ênfase no indivíduo para a salvação e para a condenação. Serve também para quebrar qualquer ideia de maldição hereditária. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, basicamente é isso. Que vocês guardem essa questão. Valorização cristã do indivíduo. Vê que eu não coloquei valorização cristã, Ezequiel 18, de 1 a 3. Eu não coloquei valorização cristã do homem, porque podia dar a ideia do homem como espécie. É do indivíduo. Vocês são importantes para Deus. Aí parece, né, aquela aula de escola dominical, mas as aulas de escola dominical trazem as verdades mais essenciais. E é isso mesmo. Você é importante para Deus como ser individual. Tá bom? Pausa para o lanchinho. Daqui a pouco a gente volta.